Brindei de novo com o cálice do rancor. Minha mente só terror, hoje eu não fiz que o senador queria que eu fizesse enquanto pedia meu voto no horário eleitoral. Cusão, decide que forma que eu morro. Ontem eu vi lá engraxando o sapato na praça. Se humilhou por quase nada enquanto o pai chapou na cachaça. A noite vai tá coberto com um jornal deitado em cima do papelão em frente a algum comércio fechado. Mas tá tudo na ordem se essa visão do progresso é isso que eu li na bandeira. Então tá tudo certo, ordem é meter bronca e deixar o profote furado. Progresso é levar um malote sem deixar o vigia esticado. Se o país facilitou, claro que eu vou buscar no exterior. Droga, arma por menor valor, trazer pra vender na quebrada. Quer lucro na certa e se o safado não pagar é holy pointer na reta da testa. Não é que incentivo menor ser atirador com instituto de matador, de pedófilo estuprador. Não é eu que aciono o seguro pro pai que abusa da filha. Curra de volume alto, depois incinero viva. Hoje o sol da liberdade, raios full. Fugidos. Não brilhou no céu da pátria entre as grades de ferros e muros. A pátria amada é idolatrada, é mãe gentil, quer que eu tome tapa na cara calado do cu da civil. Quer minha mãe no tanque trampando de lavadeira, ocupando no rodo alguma empresa sendo faxineira, implorando de joelhos, orando, fazendo prece pra quando chegar aos 60 ser pensionista do INSS. E o rico filho da puta ainda acha que pobreza não é motivo pra entupir o pente das armas. E o que se faz nessa vida continua na próxima. Pode escrever seu pesadelo, não acaba hoje agora. O dia não foi feliz pra quem só derramou lágrima. Se eu morrer hoje, a guerra não tá acabada. Se o que se faz na vida ecoar na eternidade, vou tá no inferno de matraca junto com o Osama Bin Laden. Hoje o dia não foi feliz pra quem só derramou lágrima. Se eu morrer hoje, a guerra não tá acabada. Se o que se faz na vida ecoa na eternidade, vou tá no inferno de matraca junto com o Osama Bin Laden. Pressentimento de terror esmagando seu coração, o ódio, cifrão, causador, depressão. Ser humano ignorante pisa no crânio do próximo, derrube quem puder pra chegar no pódio. Se é a rua que sustenta o que cê quer da vida, então me explica pra que serve a família. Usamos inteligência pra fazer bomba de cal, levar pro estádio pra jogar no torcedor rival. Cadeia lotada, escola vazia é mato. Sempre a notícia é defunto, finado, caralho. É só terror no interior do estado, ruas de barro onde posso descaso. No mar de sangue, onde o navio era o corpo, mais de 5 passagens, ainda de menos de 18. Louco, era o estado da mãe em choque. Assassino não levou só o filho, mas ela no infarte. Carai, que cê tá fazendo? Só você não enxerga. Cavou sua própria cova e deu a papo, pilantra, que merda. Que ser bandido por nome não vale a pena pra ostentar a quilometragem do boletim de ocorrência. Quando criança, a gente sonha em seu pá, puxar, atirar e as puta vim madeira. Hoje vejo os moleque de 11 só no 33 e numa fita que rolou sentou a madeira em 3. É o leão no coliseu, arranca na cabeça do gladiador. Cansou de ser a presa, agora é o predador. Não é eu que disse, tá na Bíblia, paz a quem merece. Aos demais, balas de ouro de entradec, né? Os moleque bomba da organização xida. Não é por religião que atiro pedra no tanque, perco minha vida. Nós quer PT, quer CB 300R, se nós morrer no inferno D, matraque colete. Hoje o dia não foi feliz pra quem só derramou lágrima. Se eu morrer hoje, a guerra não tá acabada. Se o que se faz na vida ecoa na eternidade, vou tá no inferno de matraca junto com o Osama Bin Laden. Hoje o dia não foi feliz pra quem só derramou lágrima. Se eu morrer hoje, a guerra não tá acabada. Se o que se faz na vida ecoa na eternidade, vou tá no inferno de matraca junto com o Osama Bin Laden.